essa é pra você. Errei, me liga. Vê se me atende, hein. Tô morrendo de saudade. Você continua um espetáculo aos meus olhos. Liga já, um beijo. Ver, chegando feliz, distribuindo sorriso tipo atriz. Simpatia e elegância, ela é pura e singela. Toda delicadeza, faz parte dela. A sua natureza embeleza toda a rua. Tipo o brilho do sol, das estrelas e da lua. O seu simples olhar acelera o coração. Ela é a explosão, vulcão, erupção. Feliz de quem? De respeitar. Viverás contigo igual areia e o mar. Além de atraente, ela é inteligente, vaidosa, cheirosa, surpreendente. Você faz falta em qualquer lugar. Transmite bem-estar, vou te conquistar. Fazer parte da sua vida em um sonho real. Te apreciar todo dia vai ser sensacional. Mais que sete maravilhas em uma só mulher. Linda guerreira, é assim que ela é. Um espetáculo pra ver e sentir. Ela é aquele show, todo mundo pede bis. Gostosa sensação de estar com você. Eu não posso nem pensar um dia em te perder. Eu só vejo você, eu só penso em você. Eu só quero você. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Minha princesa, você é tudo pra mim. É a flor mais bela do meu jardim. Te conquistar não foi fácil, mas valeu a pena. Te beijar e rolar com você na areia. Viver junto com você era o que eu sonhava. Te amar de manhã, à noite e de madrugada. Planejar com você uma linda família. Ter cinco filhos, talvez uma bela menina. Fico até imaginando as crianças pela casa. Eu escutando Djavan lá na sala com muito glamour. Um jantar à luz de vela, vou te chamar. Poderosa, charmosa, Cinderela. Escrever pra você versos de canção. Compor poesia e tocar no violão. Eu só penso em você, eu só quero você. Eu só vejo você. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar. Eu sinto sua falta em todo lugar. Eu quero sempre com você estar.